Muito obrigado. Meus amigos e meus irmãos, Deus está presente. Viva Jesus, o Cristo estadista. Que já vem em nossos corações para sempre. O apóstolo Paulo, muito inspiradamente, disse que as coisas espirituais têm que ser entendidas espiritualmente. É como as coisas da física, tem que ser entendidas na moda da física, a ciência, a química, a mesma coisa. O que une tudo isso, química, matemática, física, é uma filosofia muito grande. Aliás, foi Einstein que disse que Deus é matemática, aí é mesmo, hein? Aí, dois ou três começaram a dizer que Einstein era materialista. Não, ele não era materialista. É que um cérebro daquele tamanho não podia conceber Deus como a turma comum aí, que ainda imagina Deus com barba, certamente com furúnculo, com piolho, cheio de suor. É o Deus antropomórfico, criado à imagem e semelhança do homem. Quando Jesus disse à samaritana, que era uma mulher lá de uma vida muito complicada, mas foi a ela que Jesus foi se revelar como o Messias prometido desde Moisés, disse muito bem o irmão Zarura, que aquela mulher representava a humanidade. Quem não é Madalena nesse mundo? Todo mundo tem alguma coisinha para ser corrigida. É preciso derrubar essas barreiras. Eu gosto muito daquela quadrinha do irmão Zarur que diz assim: vou me concentrar em prece para o enigma resolver. Quem é santo não parece, quem não é, parece ser. Eu acho que nós temos que ser uns com os outros mais humildes. E vê o sermão da montanha aí, por favor. Vamos ver como é que Jesus citou os humildes. Eu gosto muito daquela passagem do padre Antônio Vieira. Já viste um humilde cair? Mas Jesus disse à samaritana, no poço de Jacó: tempo virá em que Deus não mais será adorado em templos de pedra feitos por mãos humanas. Porque ela perguntou assim: senhor, que Jesus tinha adivinhado que a samaritana tinha já 5 maridos? Senhor, tu és profeta? Mas há um momento que ele diz que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus em espírito. E ele explica depois, em outras passagens do Evangelho, que não poderia ser de outra forma, porque a carne para nada serve, o espírito é que vivifica. Aí os homens inverteram a coisa, criaram Deus à imagem e semelhança nossa. Aí essa confusão toda aí, grandes pensadores confundindo Deus com as religiões. O que não se pode admitir é briga por causa de fé. Como eu disse aqui no Congresso do Amor Universal, no dia 2 de março de 91, lembrei aquela palavra do irmão Zarur: o maior criminoso do mundo é aquele que prega o ódio em nome de Deus. Porque a turma vê, se os religiosos não se entendem, por que que nós vamos nos entender? Não vamos brigar mesmo. Os religiosos não se entendem, então estamos justificados. Mas nós estamos aqui justamente para, com vocês, combater isso. E às vezes temos que ser até meio agrestes, porque já aprendemos uma coisa: às vezes a pessoa está em casa e a quantidade de comunicação que a sua mente recebe é tão grande hoje que já fica acostumada com tudo. Hoje, na hora da janta, está um camada sangrando lá e você está jantando. Então, o que é que eu faço? As pessoas estão assim, paradas, saturadas de tanta informação. De vez em quando eu chego aqui, digo quase um palavrão, aí o camarada pula na cadeira, mas presta atenção ao que nós estamos dizendo. Evangelho unificado de nosso Senhor Jesus Cristo, o nascimento de Jesus. Vocês podem procurar aí no Evangelho segundo Lucas, capítulo 2, versículos do 1 ao 7. Sucedeu que por aqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto para o recenseamento de todo o mundo. Esse primeiro recenseamento foi realizado por Quirínio, governador da Síria. Todos iam fazer suas declarações, cada um à sua própria cidade. José partiu da cidade de Nazaré, que fica na Galiléia, e veio à Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, pois ele era da casa e da estirpe de Davi, a fim de fazer-se alistar com Maria, sua mulher, que estava grávida. Enquanto ali se achavam, chegou o tempo em que ela devia dar à luz, e Maria teve o seu filho primogênito, envolveu-o em faixas e o deitou numa manjedoura, por não haver lugar para eles na hospedaria. É uma passagem tão linda, não é? Não é bom a gente estudar o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo? Ele não é civilização, não. Nós vamos voltar ao nascimento de Jesus. Hoje eu fiz a leitura e nós vamos comentar só esse trecho. Vocês vão ver quanta riqueza. Jesus não é um sectarismo, ele é universal. E essa é a nossa grande tarefa aqui na Legião da Boa Vontade e na Religião de Deus. Aqui no Sermão da Montanha de Jesus, na página 27 do primeiro volume da Bíblia para o povo: bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino do céu. Que herança mais maravilhosa que esta pode haver na terra? Nenhuma. Sejamos humildes, mas não covardes, hein? Pela minha definição, a humildade é, acima de tudo, corajosa. Deus está presente. Nazaré.